Atenção, vai começar Dance Italo. I'm gonna win a bet. That's Down in flames, I'm in the daylight outside of the screen. good mutton, so trim. Thank you.

Canal 2 da Antena Web. Yeah.

o Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.